Quadro 17, teclado 52, chama o controle de salvador 208. 208, bom dia. Controle, muito bom dia. É o Azul 4217, passa 1600 na Dael. O 4217, contato radar, você mantém 340, voa Leda. Direto Leda, o 4217. Controle, há alguma possibilidade de uma coordenação a gente vá na proa de Mortimer com o centro? Quase. Obrigado. Bom dia. O 4217 é autorizado por base. Por base, o azul 4217, obrigado. Azul 4217, chama Recife, frequência 1251, alterna 1-3395. 251-3395, bom dia, Sarita. 9406, aciona a identificação. Desça para 2000 pés, ajuste no 096, Prodzona. Prodzona, Prodzona, com confirmação. 096. 9406. 19406, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray, reporte estabilizado, 9406. Salvador, bom dia, é o gol 1161, formação Eco, portão número 4, para autorização São Paulo Guarulhos. Romeu 1, só um minuto, Copper, para a da Elas, é ótima. Aguardo, Romeu 1 mesmo. Pronto, Gol 1161. 61, 30 Serra Brava, Gol Fomeu, conforme rota, plano de voo. Virou 360, decola a pistola 0, primeira curva direita. Fechou de saída da El, Leda, Mótima. Mike Alfa, Tango, Victor Alfa, onde intercepta. Pesou 1-0, segue conforme rota. Transponder 5424 e o controle em 1208, Gol 1161. Autorizado 360, São Paulo, Guarulhos, decolando 1-0, curva direita na saída da El, Leda Motti, vai interceptar peso 1-0. Transponder 5424, o controle de 1208, gol 1161. Correto, cotejamento, chama pronto, push, posição 04, gol 1161. Gente. Estabilizou o Nightray, o 9406. 9406, completa com a torre, 1895. 295, boa. Torre, bom dia, 9406, estabilizado no Nightray, baixar travado. Bom, 9406, posicionado pistão no zero, vento variável, 2-9. Autorizado, pouso na 1-0, 9406. 61 no portão 4, autorização, pushback, acionamento. Autorizado, chama táxi. Chama o táxi, voo 1 no meio. Fala 406, solo 26, à direita, mandei essa frequência, Alfa Juliette, portão 10. Mandei essa frequência, Alfa Juliette, portão. Confirma o portão? 10. 10. Gol 1161, para o táxi, o PLD 173, alternativa ao Galeão, economia 4 horas e 15 minutos. O táxi, a direita, Índia, ponto prévio, 0, chama a torre 1118, 95, quem negar 1016, gol 1161. A direita, Índia, 2189, 5111, obrigado, bom dia. 61, ponto espera já 10. Tiguan 161, autorizado Daniela Nicolás, piscina 0, vento 110, 0 grau, 049. Tá autorizado a decolar de 90, voo 1161. Decolado 33, chamo controle, Salvador 208. 208, bom dia, obrigado. Controle de Salvador, bom dia, voo 1161 da coluna escura. Ato radar, submantenha 360, voa Leda. Direto Leda, 360, voo 1161. 61? Prossiga. Qual a possibilidade de voar na proa de Motiva? 61, chama o centro Recife em 1251, alterna 1-3395, solicite a proa de Motiva. 513395, obrigado, bom dia. 251-3395. Salvador Azul, Papa Tango Novembro. Papa Tango Novembro, bom dia, estamos com autorização para equipe de motores, marcha lenta, são 4 Romeu, 4 Giro de motores, separa térmica.